Aquele trato eu vou te dar. Passa a mão no teu corpo, mordidinha no teu pescoço. Vai pedir pra não parar. Unido, unite, salame, mingue. Eu escolhido hoje foi você. Pra me ver sentando, quicando, descendo e jogando. Unido, unite, salame, mingue. Eu escolhido hoje foi você. Pra me ver sentando, quicando, descendo e jogando. MC Michael, pouco dos paridões. Portal do Arrocha. Deu dois, vou empurrar. Se que tu vai se gamar. Aquele trato eu vou te dar. Passa a mão no teu corpo, mordidinha no teu pescoço. Vai pedir pra não parar. Unido, unite, salame, mingue. Eu escolhido hoje foi você. Pra me ver sentando, quicando, descendo e jogando. Unido, unite, salame, mingue. Eu escolhido hoje foi você. Pra me ver sentando, quicando, descendo e jogando.